pra vocês, Daniela e Cristina! Te adoramos, Rei. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Por quem tu és. Porque tu és santo. Porque tu és justo. Prova do como essa serva de Deus tem sido referencial para minha vida e por todos, centenas de milhares.